Armagedon. Leva um pedaço de mim, as nuvens negras no céu, a me acompanhar. Tínhamos nosso cantinho na casa do meu patrão, pensando em ter filhotinhos. Oh, Hannah, era minha cara metade, minha donzela divina, junto da minha menina, eu me sentia feliz. Sonhava em viver com você, viver até morrer, o que de mim será? Ausente não aprecia, não mais me aprecia. Muitas noites de cão procurando explicação, mas seu amor por mim desaparecia. Sua cadela ordinária não me deixou um ossinho, fugiu com o cão do vizinho, minha rotina mudou. Eu já não sei mais o que sou, não, restou solidão, serviu de lição. Aquel retrato no te has muerto. En tu rostro yo comprendo la maldad de tu querer, falsedad en tu mirada.